Júnior CDs. É a calcinha preta ao vivo pra você. Para derrubar madeira, papai. Simó, Simó. O que pensa que eu sou? Se não sou o que penso, me libera, não insista. Vai viver um modo amor. O que pensa que eu sou? Se não sou o que penso, me libera, não insista. Vai viver um modo amor. Me libera, não insista. Vai viver um modo amor. Simão na Paulinha, calcinha preta ao vivo em Florianópolis. É pra derrubar, papai. Júlio, CDs. Me lembro quando me deixou sozinha. Se pensa que eu sou sua menina, não sou um brinquedo pra você. Me lembro quando me deixou sozinha, amor, o que fiz pra merecer. Se pensa que eu sou sua menina, não sou um brinquedo pra você. Eu quero te possuir, quero você de volta pra mim. Eu quero te possuir, quero você de volta pra mim. O que pensa que eu sou? Se não sou o que penso, me libera, não insista. Vai viver um novo amor. O que pensa que eu sou? Se não sou o que penso, me libera, não insista. Vai viver um novo amor. Me libera, não insista. Vai viver um novo amor. A mais gostosa do Brasil ao vivo! Sozinha, amor, o que fiz pra merecer? Se pensa que eu sou sua menina, não sou um brinquedo pra você. Me lembro quando me deixou sozinha, amor, o que fiz pra merecer? Se pensa que eu sou sua menina, não sou um brinquedo pra você. Eu quero te possuir, quero você de volta pra mim. CD. Eu quero te possuir, quero você de volta pra mim.